caio morto enquanto eu escuto a voz de meu pai. Velho fraco caído ao leito no chão vazio. Largado aos 3, visita só aos 15 enquanto eu escuto a voz de meu pai. Escuto a voz de meu pai. Noutra linha eu te escutava, enquanto cê falava da grana que queria pra não me ver. E o telefone desliga e eu escuto a voz de meu pai, me falando que tinha saudades de mim. Enquanto eu seguro o choro e faço a promessa de não. Já cresci e o amargo cresceu comigo. Já cresci e o amargo cresceu comigo. Eu que não aceito, eu que não aceito, sou eu que não aceito. Eu que não aceito, sou eu que não aceito, sou eu que não aceito mais. Amor não é verdadeiro. Eu que não aceito mais, eu não te busco mais. Escuto a voz de meu pai dentro de minha cabeça. Mm-hmm.